Bem, ao examinar essa história, verifica-se facilmente de que sempre há uma, vamos chamar provisoriamente de um estamento social, para não dar um caráter assim de classe ou muito específico, porque são termos já sociológicos que exigem naturalmente um exame mais aprofundado. Um estamento social pode-se tomar assim em sentido mais genérico. Há sempre um estamento social que predomina, que dispõe, vamos dizer, do poder social e que naturalmente marca a direção da própria sociedade, segundo, sobretudo, seus interesses. Essa história registra. Também registra essa história, de uma maneira também clara, sem exceções alguma, a presença, pelo menos, de quatro estamentos fundamentais, que são o clero, porque sempre há uma religião em todo o ciclo cultural, e o clero tem uma fase de poder absoluto, a nobreza, que em todos os ciclos culturais também surge, o homem de negócios, que é um empresário econômico e utilitário, que também tem a sua fase de domínio político e social, e finalmente a grande massa de servidores, os quais jamais na história participam do poder, estão sempre à parte do poder. Muito bem, o que significa em todos os ciclos culturais, sem exceção, e isso tem um fundamento também antropológico no próprio homem, é que ora predomina um desses grupos, desses estamentos, ora eles se associam, participam do poder, dividem entre si o poder, e a proporção que um assume o poder tende a absorvê-lo, a monopolizá-lo e a subordinar completamente os outros estamentos. Assim, por exemplo, o clero tem um período de domínio, um período de poder, que ele participa com a nobreza, mas a nobreza em menor escala. Finalmente, vem uma revolução nobreza, como foi, por exemplo, as investiduras do Ocidente, os nobres assumem o poder político e o poder econômico, o clero subordina-se a pouco e pouco, até o pleno domínio da nobreza, que era o absolutismo, e finalmente o homem de negócios vai também, por sua vez, ascendendo, como economicamente ele vai se tornando poderoso, ele quer também o poder político e acaba por alcançar o poder político ou participar dele, e todos eles usam para fortalecer-se, para manter o seu poder, a apoiar-se no servidor, que é sempre demagogicamente tratado para servir de esteios a esses estamentos. Ora, acontece, por exemplo, às vezes, que a nobreza e o clero participam quase igualmente do poder. Outras ocasiões, o clero vai cada vez diminuindo de poder, a nobreza vai ascendendo, mas, por sua vez, o homem de negócios também vai alcançando um poder econômico e vai participando do poder político, até que se dão aquelas revoluções. A primeira grande revolução é da nobreza, quando a nobreza assume todo o poder. A segunda grande revolução é sempre a revolução burguesa, quando, chamada burguesa para nós do Ocidente, mas no homem de negócios, quando ele dispõe do poder econômico, ele procura também dispor do poder político. E, neste caso, ele assume todo o poder, sempre apoiando-se na massa. Até que, finalmente, as massas, agitadas pelos trânsfugas destas, trânsfugas desses estamentos, quer dizer, uma parte do clero que se torna rebelde, uma parte da nobreza que se torna rebelde, uma parte descendentes também do próprio empresário que se torna rebelde, agitam as massas para as grandes eclosões populares, mas essas eclosões são prometidas à massa o poder. Dizemos que, já que todos os estamentos participaram do poder, vai chegar a vez das massas. Mas essa vez nunca chega na história. Ela nunca chega, e é razão simples. Porque as massas nunca estão devidamente preparadas, não estão devidamente organizadas, nem elas têm um disponível conhecimento dos meios suficientes, sobretudo intelectuais, para assumir um poder social. Então, esse momento é o momento que surgem os Césares em todos os períodos da história, que é precisamente um instante de decadência social, instante que nós estamos vivendo, instante em que surgem os ditadores, provindos da própria massa. Muitos deles, alguns desses estamentos, como trânsfugas desses estamentos, esses movimentos são inevitáveis na história e a história os registra constantemente. Isso se explica, e é muito natural, porque se nós considerarmos, partirmos do exame antropológico, nós verificamos que o ser humano, porque é um ser capaz de estimar, de avaliar, de comparar valores, de preferir, de preterir, que não é um ser que apenas é movido pelos seus instintos, mas é movido também pelas suas apreciações axiológicas, pelos valores que ele dá. Este ser, pela sua capacidade intelectual, por ser um ser inteligente, ele tem uma capacidade de penetrar mais profundamente nas coisas. Quando ele penetra mais profundamente nas coisas e busca as coisas como símbolos do simbolizado, ele tem naturalmente uma tendência religiosa. O homem, porque é naturalmente um ser capaz de avaliar, que é capaz de sentir valores, ele também é um ser capaz de prestigiar-se cada vez mais, de suprir e prestigiar-se, de dar a si mesmo maiores valores. Ele tem, consequentemente, também uma tendência para a nobreza, uma tendência para a aristocracia. Este ser, como é criador, como ele é também capaz de inventar, de criar, de usar meios para atingir determinados fins, ele também tem tendência para se tornar um empresário utilitário, ser um realizador. E, finalmente, todo ser humano necessariamente presta serviço. Se não assim, há também os outros. De maneira que todos nós, no fundo, somos um tanto religiosos, um tanto aristocratas, um tanto utilitários e um tanto servidores. Agora, nos tipos humanos, uns são mais, outros são menos. Quando eu escrevi na minha obra O Problema Social, abro os volumes que eu editei, e fui interpretar a história de uma maneira completamente distinta do que até então se havia interpretado, muito embora a minha concepção não seja original, porque essa concepção já foi exposta pelos egípcios, pelos hindus e também no Ocidente, mas não tinha se desenvolvido, e que eu procurei colocar dentro da interpretação da história um exame do problema caracterológico, isto pareceu, aos olhos de alguns, como uma audácia da minha parte, sem fundamento. Posso dizer aos senhores que a última novidade hoje na França é interpretar a história como eu a interpretei. Agora os autores franceses estão publicando livros neste sentido, mostrando a necessidade do estudo da caracterologia, do estudo dos tipos humanos, porque esses estamentos estão sobretudo fundados na própria caracterologia. São tipos humanos que, pelas suas condições psicológicas, tornam-se opressores dos outros se lhes derem oportunidades para oprimir. Uma pergunta. Perdão? Você se refere ao movimento de René Lecesne, Gaston Berger, né? Lecesne também teve um papel muito grande na caracterologia. Agora, eles estão mais se aproveitando, precisamente, daquilo que eu não aproveitei, da obra de Luiz Corbin, que foi, negativamente, para mim, o que melhor na caracterologia estudou os tipos humanos, que está se impondo hoje de uma maneira muito grande na França, impressionantemente. Onde ele mostra que o tipo do sacerdotal, por exemplo, porque é um sacerdote que é um utilitário, que é apenas um empresário utilitário, mas que veste batina. Né? Tem um sacerdote que pode ser um nobre, um aristocrata. Tem um sacerdote que é apenas um servidor, um homem que presta serviço. E tem, finalmente, os quatro tipos, né? E o tipo utilitário que nós falamos. Então, esses tipos são tipos frustrados dentro da sua atividade também. Só seria verdadeiro no seu estamento um sacerdote que fosse um prestador de serviço ou um sacerdote que fosse realmente sacerdotal. Só este estaria. Assim, por exemplo, um São Martinho. O São Martinho que seria então. São Martinho, que é um servidor, um prestador de serviço, um São Francisco de Assis, que é um prestador de serviço, um homem que procurava prestar serviço, um São Francisco de Paulo seria um verdadeiro tipo de sacerdote prestador de serviço. Como um sacerdote que foram genuinamente religiosos, mas há sacerdotes utilitários, que apenas se aproveitam da posição sacerdotal para tirar vantagens de caráter econômico, político e social. Certo? Então, esses tipos são normais dentro do seu estamento, são tipos marginais dentro do seu estamento, e são esses perturbadores. Não são os mais, por não serem tipos perfeitos, eles tornam-se perniciosos à sociedade. Porque o São Francisco de Assis não é pernicioso para ninguém, ao contrário, Benedito. Um homem como Schweitzer, por exemplo, que revela uma religiosidade profunda e vai dedicar-se a prestar serviço para uma população das mais miseráveis do mundo, ou talvez a mais miserável, isso lhe revela o seu espírito religioso em um grau elevado, que tem que merecer o respeito, não é verdade? E o tipo de sacerdotes são meramente utilitários, aproveitadores da sua situação. Quer dizer, são sacerdotes que que é raro, que não tem a sua verdadeira vocação, que seria exigível para a função que eles prometem e assumem o compromisso de cumprir. Como um nobre, por exemplo, embora quisesse ser um aristocrata, mas fosse um homem de sentimentos e de atitudes e de procedimento ignóbil. Ele estaria naturalmente fora do seu próprio estamento, embora pertencesse oficialmente ao seu estamento. Não é? Aí uma coisinha. Por um lado de negócios, pode ser medievalista, como foi o Mauá, que preferiu sacrificar toda a sua fortuna para fazer o benefício do país. Não é? São homens que revelam uma nobreza extraordinária. Nós não podemos comparar o Mauá com um Abdala. Nós podemos dizer um empresário utilitário do mesmo tipo do Abdala, que só pensa em ganhar. Mauá sacrificou tudo, inclusive toda a sua vida, para dar um benefício a este povo. São Paulo não existiria sem Mauá, não seria o que é sem Mauá. Então, a questão se formularia, talvez assim, posso fazer uma pergunta, se você me perdoe. Pois não. A minha atitude diante da vida decorre da minha Weltanschauung. Essa Weltanschauung, por sua vez, decorre da estruturação do meu caráter. Né? Quer dizer, a minha caracterologia determina isso. Determina que a vontade humana, assistida pela intelectualidade, pode nos fazer libertar-nos da própria influência caracterológica. Que essa é a vitória que nós realizamos sobre nós mesmos. Então está ótimo. Nós não somos determinados absolutamente. Se não negamos a liberdade, que não é possível, nem pela inteligência, pelo pode julgar e dizer, bom, eu tenho tendência para isso, mas eu estou tomando uma atitude viciosa. Eu não devo tomar isso. Então escolhe um outro caminho. Ele pode vencer. São os tipos anormais, são os tipos que já estão completamente desintegrados na sua psique, que são arrastados pelos seus ímpetos, pelas suas paixões, pelas suas emoções. Mas, segundo ali num dos seus livros, se me perdoe, desculpe, mas tem precioso aqui. Não, o senhor se refere num dos seus livros à luta do caráter contra o temperamento. Né? Isso. Aliás, eu entendia que se tratava realmente da luta entre a personalidade, a pessoa, e o temperamento, o caráter, é o resultado dessa luta, é o resultado da estruturação desta luta. Né? Bom, nesta luta se estrutura o caráter, e o caráter vai, né, de certa maneira, fazer com que surjam as diferentes cosmovisões. Né? Já no século, no lado do século XIX, Durkheim, né, nos fala na sua obra Psicologia das Cosmovisões, né, desse condicionamento, né, das cosmovisões pelo caráter. Né? E isso vai ser muito desenvolvido por um discípulo de Durkheim, Spranger, na sua obra Lebenstypen, os tipos de vida, né, em que ele menciona seis tipos, né, que de certa maneira correspondem a esses quatro mencionados pelo senhor. Né. Agora, haverá uma possibilidade, né, para a superação, né, deste fator, ele, digamos, a essa obra de Spranger, né, correspondem uns tantos quantos dados até fisionômicos, conforme... conforme os especificados pelo senhor no seu tratado de integração pessoal, inclusive, né? Em que, né? E realmente a minha experiência da vida tem demonstrado que todo sujeito que tem a cabeça oval, que aparece lá, é um tipo religioso, né? E, digamos, quase nunca tenho visto uma pessoa, né, com uma incisão profunda entre o nariz e a testa, que não tenha, digamos, uma certa estreiteza de vista, diríamos. É um campo de consciência um tanto quanto estreito, uma maneira de ver um tanto quanto... Isso não quer dizer, né, né, que, digamos, a pessoa seja mesquinha, né, uma certa restrição do campo de consciência. Né. Agora, eu perguntaria, né, haveria uma possibilidade de superação, né, desses fatores, inclusive fisionomicamente, diria, fisionomisticamente determinados, né? Uma vitória sobre o temperamento é sempre possível, naturalmente, em termos, porque depende também do estado em que a pessoa está. No caso de alienação, o caso alienado era que ele precisa um tratamento médico, precisa de médico. Pela própria vontade, um homem medianamente normal, ele pode, pela própria vontade, melhorar. Porque a questão da personalidade é um dos temas muito importantes da psicologia, que infelizmente a psicologia moderna comete seus erros muito graves. São dois erros fundamentais da psicologia moderna que já eram atacados por Aristóteles no seu tempo. Um foi quando Aristóteles criticou Sócrates, mostrando que o conhece-te a ti mesmo não era suficiente, porque não bastava o ser humano conhecer-se a si mesmo para que ele estivesse apto a vencer as suas deficiências. Havia necessidade que ele soubesse também como vencer essas deficiências. Quando Freud julgou que bastava o conhecimento das causas determinantes de qualquer neurose, nós estaríamos libertados dessa neurose, ele cometeu um erro porque esqueceu que há também a necessidade de um trabalho pessoal. Há necessidade também de que o paciente lute ou por meios próprios ou por apoio médico para que ele possa vencer e usar, então, de instrumentos de meios capazes dele poder vencer aquela deficiência que tem. Outro ponto importante na psicologia foi confundir, isso que já os antigos chamavam muita atenção, confundir o chamado personalidade empírica, a personalidade empírica com a personalidade ontológica. Porque ontologicamente cada um de nós tem uma personalidade, mas empiricamente nós podemos ter várias personalidades. Muitos poderão, por exemplo, numa reunião, e estando em contato com outros, modificar até o seu modo de sentir. Naquele local, naquele ambiente que está, e outro ambiente, ele pode manifestar até ideias contrárias a que anteriormente havia manifestado, por uma fraqueza da sua própria personalidade. E pode também, vivendo certas circunstâncias, certos ambientes, manifestar-se nele uma personalidade empírica da qual ele não tem a devida consciência posteriormente, como são os casos de dupla, tripla, personalidade. Mas nem que a personalidade ontológica se modifique, esta permanece a mesma. Então, o estudo da personalidade ontológica, os antigos faziam em grande profundidade, e da personalidade empírica, ou empiriológica, como eles chamavam, e levava-os a subministrar sugestões aos psiquiatras muito mais valiosas do que se julga. Por isso que eu digo que aqueles que querem estudar psicologia, que querem se dedicar à psicologia, precisam conhecer esses trabalhos realizados por filósofos, porque eles dão sugestões extraordinárias que o homem depois, na parte prática, na parte médica, poderá aproveitar e trazer contribuições poderosas para posteriormente o próprio filósofo reunir, concrecionar e dar um outro sentido. De maneira que hoje está inegavelmente se desenvolvendo o estudo da caracterologia em todo o mundo. Nós sabemos que há pouco tempo atrás, no século passado, a caracterologia pertencia ao quê? Pertencia à mesma coisa que a astrologia hoje. Quer dizer, era considerado como uma matéria de ciências ocultas, digamos, charlatães, etc. Quando começou com o Fichte, aliás, o Franz alemão, você conhece, que trabalhando na polícia, sendo funcionário da polícia alemã, e quando começou a fotografia, a fichar as fisionomias, ele começou a preocupar-se com as fisionomias, para classificá-las. E nessa classificação ele foi notando que criminosos, etc., possuíam certos traços comuns. Então isso chamou a atenção de vários estudiosos, porque vocês não estudam isso. Por que que nós vemos que esses tipos violentos, que praticam atos de violência, que usam, por exemplo, realizam um roubo, um atentado, etc., possuem tais e quais traços? Será que isso tem algum sentido? Será que isto diz alguma coisa? Será que não é um caminho para que nós encontremos alguma coisa? Então, esses estudos, naturalmente, começaram como tudo começa, né? Claudicante, deficiente, etc. Mas, com o tempo, foi se desenvolvendo. Claro, por exemplo, que era discípulo do Krebs. Ele nunca poderia pensar que a grafologia tivesse um sentido científico. Ele mesmo conta isso. Nunca pensava, trabalhando a serviço da polícia para trabalhos grafológicos, trabalhos de exame de letras, etc., ele criou uma grafologia de caráter científico, que é a grafologia dele. Ludwig Klages. Que é discípulo do Krepke. Aliás, o Krepke que aconselhou, o Klages a se dedicar ao estudo da grafologia. E ele depois entrou em contato com outros psiquiatras de vários países e começaram a dar um sentido à grafologia, um sentido científico como ela tem. Bom, havia estudos anteriores, mas confusos, misturados com... Sim, mas cientificamente quem deu o caráter mesmo à grafologia foi o Klages. Quem não vai dizer a grafologia de Klages, por exemplo, não vai saber se sai sorte grande, não sei, não vê nada a ver. Mas ela vai apenas de esclarecer o caráter, o temperamento, certas tendências, certas possibilidades, certas faculdades que o ser humano possui. Quer dizer, ela não é muito vasta, mas o suficiente para se ter uma noção da pessoa. Agora, os estudos caracterológicos estão levando os homens a estudar esses caracterológicos, a estudar a história e a verificar que os homens, os grandes políticos, estão perfeitamente classificados dentro da caracterologia. Sim. Que os ditadores possuem certos traços e assim eles estão mesmo trazendo grandes contribuições, que nós temos que esperá-las, porque elas virão muito breve. O que vem mostrar que essas pessoas, dadas certas circunstâncias, têm uma tendência natural a seguir aquele rumo que é próprio do seu temperamento. Assim, poderíamos dizer, os senhores que têm ideias libertárias, todos que têm ideias libertárias, a radiologia já conhece, já sabe, aqueles que, por natureza, têm tendência para a concepção libertária. Como também já pode determinar aqueles que têm tendência para uma concepção autoritária. Agora, isso não quer dizer que nós sejamos determinados de modo absoluto, porque há meios para nós vencermos as nossas próprias tendências, a lutar contra os nossos próprios defeitos, a revigorar as nossas forças adormecidas e a anular aquelas tendências de jovem. A teoria de Lombroso, nesse caso... Lombroso tem um grande papel também, sei o quê. Mas acontece que Lombroso não dispunha, na época, dos elementos que já se dispõem hoje. A obra dele tem um valor mais histórico do que propriamente científico. Hoje se pode basear em Lombroso num sentido, digamos assim, definitivo. Mas ele tem uma função muito grande, porque ele trouxe contribuições. Como trouxe o Lavater, como trouxe aquele italiano, o Porta, que foi um dos primeiros a estudar, por exemplo, a semelhança da fisionomia humana com os animais, e a notar que os homens que têm semelhança com animais têm aquela prudência animal que é típica da espécie. O tipo de carneiro, por exemplo, tem um modo de proceder como um carneiro. O tipo de leoninho tem um modo de proceder do leão. Ele foi um Porta e, baseado na obra do Porta, dessa obra de grande valor, indevidamente esquecida, nada mais fez do que uma síntese da obra do Porta, inclusive copiando até os desenhos do Porta. Mas o Lavater, como teve a França fazendo propaganda, tornou-se internacionalmente conhecido, enquanto que o Porta ficou praticamente na penumbra. Mas a obra do Porta é muito superior à obra de Lavater. Raríssimo se encontrar. Eu não a tenho, mas tive uma oportunidade de compulsar na casa de um amigo que a possui. Então eu fui verificar e desde então mudei de opinião, porque eu julgava que o Lavater era de fato um dos grandes criadores daquela teologia, mas o grande criador realmente pode-se considerar o Porta. E antes do Porta, Aristóteles. Aliás, o filho de Aristóteles é o criador. Em tudo que ele pôs a mão, ele foi o criador. Inclusive, na teologia, que ele tem um trabalho sobre a fisionomia, em que ele criou os princípios ontológicos fundamentais daquela teologia moderna. Qual é o trabalho? Desculpe. Chama-se Fisionomia mesmo. Ah, é? Da Fisionomia. É o nome da obra. É um opúsculo dele, que apenas existe uma parte da obra, parte perdeu, que foi julgado apócrifo, foi negada a sua autenticidade, mas hoje se sabe que autenticamente é obra de Aristóteles. Muito bem. Então, partindo deste ponto, nós, que atualmente aceitamos no ser humano não um determinismo absoluto, porque seria não só filosoficamente falso, como também antropologicamente falso, porque o ser humano é capaz de julgar, é capaz de apreciar, é capaz de reconhecer os seus próprios erros, é capaz de fazer análise das suas próprias ações, então nós podemos dizer que este ser está apto, consequentemente, a poder vencer as suas deficiências e tornou a ser menor benéfico para a própria sociedade. Portanto, um dos estudos que eu consigo os senhores fazerem para o próprio bem pessoal é o estudo da própria caracterologia, porque ela nos ajuda a vencer os nossos defeitos. Eu posso dizer aos senhores que eu consegui. Tenho muitos defeitos, mas as minhas virtudes que eu tenho e que foram criadas, na sua maior parte, pelo meu próprio esforço, porque eu nasci com todos os defeitos possíveis, mas venci-os através do conhecimento das minhas deficiências e das minhas tendências viciosas, para corrigi-los através da minha vontade. Foi um grande sacrifício, mas grande parte auxiliado pelo próprio conhecimento. Porque se eu não tivesse conhecimento dessas deficiências, eu também não teria possibilidade de encontrar a solução. De maneira que a educação da vontade passa a ser um tema fundamental também. A educação da vontade não é a educação dos ímpetos. Não se deve confundir a vontade com os ímpetos. O ímpeto, por exemplo, desejoso, orexo, apetente, que tende para as coisas, não é a vontade. A vontade é ainda a escolha do bem, a capacidade de escolher o bem e tender para este bem. Quer dizer, para o bem, naturalmente, que é proporcionado ao homem, porque nem tudo que é bom para o homem é bom para outros seres. Mas veja, o que é proporcionado para o bem? A vontade é essa tendência para o bem. Agora, a vontade assistida pelo intelecto, ela se torna, então, capaz não só de reconhecer, como também de orientar. Agora, a abolição, essa abolição pode ser alimentada, pode ser estimulada, e há processos para estimulá-la. A abolição corresponde a esse ímpeto. Mas a vontade é sempre deliberativa, é propriamente um ato de escolha, de seleção, e de marcar o rumo que o intelecto permite descortinar e seguir. Posso fazer uma pergunta? Pois não. A biotipologia, uma coisa que é completamente estudada hoje em dia, e o Kretschmer estabeleceu os três tipos, pelo menos principais, serotônico, cerebrotônico, somatotônico. E cada tipo essa é a terminologia do Sheldon, né? Essa é a terminologia do Sheldon, né? E cada tipo, mas foi o Kretschmer que partiu disso. E cada tipo com suas características próprias, naturais dele. E eu tenho a impressão, se ele for através da vontade tentar modificar essas características, ele cai num estado de crise neurótica muito sério. Porque já faz parte do biopsicotipo dele. Se ele tentar, pela vontade, interferir nisto, que já é uma coisa de nascença, ele estará caindo imediatamente para o campo da neurose. De sorte que a vontade, interferindo assim, não me parece uma coisa muito justa do meu ponto de vista. Eu tenho a impressão que ele tem que ter, primeiro, um conhecimento muito sério disso. Certo, para depois, então, tentar, dentro do que é possível, uma conciliação. Mas eu disse, a vontade tem que ser assistida pelo entendimento. Não é vontade exclusivamente, porque a transformação do ser humano apenas pela vontade tem criado neuroses. Não tem dúvida, o Adam também já salientou esse aspecto. O querer ser mais forte, o desejar ser poderoso, pode levar um homem a neurose como tem levado. Quer dizer, ela por si só esse ímpeto volicional, não é suficiente. É necessário que ele conheça, que ele estude. Eu acredito também que há determinadas características que são quase que inatas e que certo. Nós nada podemos fazer para modificá-las. Bom, inclusive isso. Nós podemos estabelecer o seguinte, que essas características inatas, nós hoje não sabemos como modificá-las, mas nós não podemos afirmar que elas são imodificáveis. Quer dizer, nós temos que admitir a possibilidade da sua medicação. E a função da ciência médica é precisamente esta também, de procurar a solução para esses casos, para aqueles que são constitucionalmente deficientes, que é o que a medicina está procurando fazer. Se nós sabemos muito bem que um tipo de bebirinho, por exemplo, tem um modo de proceder, um modo de sentir. Eu, por exemplo, sou mais sujeito à ira do que, por exemplo, o nosso amigo Liberto. O Liberto será muito mais calmo, enfrentará uma situação com muito mais domínio dos seus nervos do que eu. Quer dizer, pode ser nervoso, mais nervoso do que eu, mas pelo menos ele não chega ao estado de ira. Ele não entra numa tristeza muito profunda, nem entrará numa alegria muito fácil, nem será arrastado por uma emoção assim, com a mesma facilidade que eu serei. Então, o que eu faço? Eu sabendo disso, eu procuro vencer esta minha deficiência. Não de ter sido muito feliz, não, mas já consegui muita coisa. Já consegui diminuir muito as minhas emoções. Mas não é o suficiente para satisfazer a mim mesmo. Há alguns momentos que eu perco a cabeça. Eu pareço um homem muito calmo, muito tranquilo, mas de repente eu perco todo o sentimento de ver a maneira como eu reagi. Por quê? Pelo meu tipo, somatologicamente, eu sou sujeito a essas explosões de ira. O meu tipo é que dá o tipo do violento, dá o tipo do apaixonado, dá o tipo do criminoso, do apaixonado, né? Dá o tipo dele, não é verdade? E os outros não dão. Tem possibilidades maiores de se conter. Quer dizer, nós temos que também pedir, solicitar e aguardar com confiança de que a ciência médica venha também em nós, venha em nosso benefício. Porque a tendência, as tentativas da ciência médica não é apenas estudar os fatos psíquicos, é ter uma finalidade também que é de proporcionar ao ser humano meios para melhorar a sua situação. E isso nós temos que estimular, apoiar e pedir até o apoio dos médicos para nos auxiliar pessoalmente nesses casos. Tá bom? Eu acho que eu até uma pequenina, uma menina de estudante de formação. Disse você que nasceu com todos os defeitos. Que todos não querem também ser tão exagerados. Uma grande parte. Eu acho que está em contradição com muitas das coisas que se disseram aqui e algumas até mesmo que você disse. E até com a própria caracterologia. Se você atribuiu à caracterologia, da qual Klages é realmente o maior sistematizador, embora tenha trabalhado sobre materiais legados, transmitidos por Aristóteles, nós não podemos negar que há uma predisposição em cada indivíduo consoante o seu temperamento. Eu preferia dizer que você nasceu com as melhores qualidades e que foi a vida que lhe fez surgir alguns defeitos. Potencialmente sim, mas atualmente não. A vida tal como está organizada, a vida com essas injustiças que o capitalismo exacerba, que o capitalismo se não cria, pelo menos exacerba, e que numa situação melhor, numa situação, numa sociedade mais bem organizada, mais justa, os defeitos que você, que eu, que todos nós temos, não se tinham manifestado tanto. Porque a criança é originalmente boa, o homem nasce bom, não é uma afirmação gratuita de Rousseau. É uma afirmação de nós, pelo menos é neutra, mas tem mais inclinações para o bem, porque é sensível à bondade, aos ideais nobres, à justiça, que é o fundamento, é a coisa comum, o caráter comum de todos os seres humanos, até mesmo do bandido, e que é a vida que o estraga. É claro que não podemos negar o papel da educação, mas por vezes atribui-se-lhe um valor muito superior ao que na realidade ela tem, sem ter em conta as particularidades com que nascemos, de acordo com o nosso temperamento, de acordo com a nossa caracterologia, de acordo com todas as coisas. E é certo que as religiões, e particularmente a católica, têm a tendência para acusar o homem de portador de uma... de um pecado original, que só pela graça, de que só pela graça pode lavar-se, pode depurar-se. Mas a realidade mostra-nos uma coisa bem diferente. Bem diferente. Mostra-se que é a sociedade que desperta a maldade, que o homem que é capaz de cometer um crime, hediondo, também é capaz de salvar outros da prática de um crime, serem vítimas de um crime. E por isso, muitas vezes a polícia até utiliza os serviços de indivíduos que já cometeram crimes para evitar outros crimes, como você sabe. Agora, se me dá licença, eu queria fazer um pequeno reparo. Você disse no início que as massas nunca assumem o poder porque não estão intelectualmente preparadas para assumir o poder. Mas depois disse, referência à caracterologia, que os tipos humanos estão predispostos para mandar, para oprimir os outros. Parece-me que há aqui uma contradição. Porque as massas assumem o poder porque não são realmente paradas. Depreende-se daqui que para se assumir o poder é preciso estar intelectualmente preparado e que as massas, por serem inferiores, não... Não. Eu quero dizer que as massas não são assumir o poder porque elas não estão... Ela não assume o poder porque não está devidamente preparada, embora ela desejasse assumir o poder. Mas não quer dizer que nós consideremos isso moralmente justo. Ah, bom. Bom, porque a realidade, a história, mostra-se o contrário. Mostra que são justamente os homens melhores e os mais inteligentes os que não mandam. Os que se afastam do poder e da política com a mão no nariz. Mas quando falamos de capacidade intelectual, não quer dizer a mais alta capacidade. A capacidade intelectual proporcionada ao mundo, ao domínio. Só uma habilidade que alguns têm que um super inteligente não tem. Então, eu não vou reconhecer que há políticos ignorantes que têm habilidade que é ignorada para dominar. Nós temos aqui, por exemplo, no Estado de São Paulo, um homem que tem mandado na política nos últimos anos e que está muito longe de poder ser considerado um tipo, protótipo, um homem inteligente, não é? E a minha posição nós vemos um Einstein, nós vemos um Oswaldo Cruz, nós vemos tanta gente inteligente que não quer nada com o poder. Nenhum da humanidade que o possui. Portanto, o que está mais certo é dizer que não é da política. Eu pergunto o que é estar mais certo. Se participaram da política, participaram acidentalmente. Que é o caso do não conseguiu vencer a política e depois afastou-se dela, desiludido. Portanto, acho preferível nós afirmarmos que realmente os tipos humanos, há tipos que são predispostos para mandar, ou pelo seu próprio biótipo, ou pelos ressentimentos de que são vítimas, não é? Pelos complexos de inferioridade, sobretudo isso, que os tornam ressentidos e procuram vingar-se do mal. Mas procuram uma compensação para as outras. Transferir para os outros a pancada que já receberam, em pequenos. Então transferem depois, a pior empregada, a pior patroa é a pior empregada. Queres conhecer o vilão? Mete-lhe a vara na mão. Eu quero salientar aqui uns aspectos para evitar que eles criem certa confusão. As possibilidades, por exemplo, eu também gosto que haja essa participação, porque assim todos têm oportunidade também, né, de se manifestar. Vamos concordar. Eu quero dizer o seguinte, que a questão da educação da vontade é um dos pontos muito importantes que os psicólogos, no caso, por exemplo, aqui do Ideal, chamou a atenção, e com certa propriedade, eu concordo com ele, em relação aos conhecimentos da psicologia. Mas há certos estudos que são desconhecidos dos psicólogos, de pessoas que se dedicaram a examinar as possibilidades da vontade de intervir na transformação do próprio temperamento, de influir no temperamento. Isso desde que a pessoa esteja equilibrada e certo, muito bem. Mas se ela estiver se estiver em estado de uma certa desintegração da sua personalidade, que o caracteriza a histeria propriamente, qualquer desintegração que houver é uma porta aberta. Eu posso dar um exemplo prático disso. Um determinado conhecido nosso, devido a seus distúrbios internos, às suas angústias, etc., ele se tornou o primeiríssimo aluno de sua faculdade, estudava, mas aquilo era um impulso neurótico interno dele. Então ele fez o curso tirando os primeiros lugares. Quando ele terminou o curso, ele pegou o diploma e disse: eu não tenho capacidade para ser isso que eu fui em primeiro lugar. Quer dizer, esse distúrbio interno condicionou que ele fosse o primeiro aluno admirado da classe. Mas na realidade foi um esforço inútil, um dispêndio de energia, porque no final do curso dele, ele não tinha habilidade para aquela profissão, como realmente desistiu da profissão logo a seguir. Quer dizer, então, a isso que nós interpretávamos como a vontade dele, era um rapaz que estuda dia e noite, não era nada disso. Era um distúrbio neurótico. Mas aí não é novamente a vontade, aí é uma abolição. Aí a necessidade de distinguir a vontade da volição, porque a volição tem essas raízes somáticas, a vontade não tem apenas raízes intelectuais, a vontade só pode ser conquistada pelo homem depois que ele atinge um grau. A criança não tem vontade, mas tem volição, tem desejo, tem ímpeto, mas a vontade implica já uma preparação intelectual. Daí a necessidade de preparar o homem intelectualmente, porque em muitos casos de neuróticos nós conhecemos o exemplo de certos santos, cuja vida é ilustrativa desse de homem ter vencido certas deficiências e ter atingido um grau de superioridade extraordinário, vencendo aquelas deficiências que tinham. Há muitos exemplos, porque a vida dos santos é uma parte que merece um estudo do psicólogo, porque ali há exemplos extraordinários de vitórias que homens exerceram sobre si mesmos. Agora, nós ainda não possuímos um conhecimento exato do mecanismo com que a vontade possa atuar de maneira segura sobre o temperamento. Sobre o caráter, sim, mas sobre o temperamento é difícil. Os grandes estudos feitos, sobretudo pelos jesuítas, porque os jesuítas sabem que a orientação de Loyola é precisamente o desenvolvimento da vontade. Toda a prática cética dos jesuítas é nesse sentido. Eles que atingiram mais elevadas análises, as mais elevadas análises nesse ponto, também não conseguiram vencer. Eles têm exemplos de muitos deles derrotados ante as tentativas de vitória. Mas como nós não somos, naturalmente, não estamos aqui para debater esse assunto, estamos apenas para estudá-lo sobre linhas gerais, o que pode ficar para nós estabelecido, creio que é suficiente, é sabermos que um ser humano tem medo.